Dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministérios. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, autora Isis Regina, editora Thomas Nelson. E o tema de hoje fala: Que herança você vai deixar? Uma riqueza incomparável. O texto de hoje é de Márcia Coelho. Tempos modernos. São tempos assim os que estamos vivendo. A correria do cotidiano, a dupla jornada de mãe e provedora, e essa tem sido a realidade de muitas mães no desejo de deixar uma herança para os seus filhos, de querer que eles tenham tudo de melhor, que não lhes falte nada. E também é por esse motivo que muitas mães não têm conseguido ver os seus bebês crescendo e buscando a independência como deveria ser. Elas criam filhos totalmente dependentes, inseguros, inexperientes. Vários não puderam contar com a mãe amiga por perto nas horas em que mais precisavam. Aí está o cenário para o surgimento de um grande conflito. Quando se tornou uma moça, a filha estava sozinha em casa. Como ela se viu diante dessa novidade? Quando o filho se apaixonou pela primeira vez, com quem ele se abriu para falar da insegurança que aquele sentimento novo produzia? É, mães, nosso papel na vida dos nossos filhos é de suma importância. Talvez até tenhamos alguma razão quando acreditamos que é preciso deixar bens materiais para garantir o futuro dos filhos, mas será que é realmente isso o mais importante? É o momento de refletir. Quanto mais o que realmente temos de deixar como herança para os nossos filhos? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, 3. Se cuidarmos de nossa herança, ela se perpetuará e os nossos filhos vão usufruir dela. Amém? Isis Regina, de mãe para mãe. Em tempo moderno, vivemos a famosa lei da compensação. Segundo a falta de tempo, é supostamente compensada com bens materiais. É como se fosse uma troca. Não posso levar meu filho ao parque hoje, vou atrasar. Mas leva um chocolate, um brinquedo, ele vai ficar feliz. Há alguma coisa errada nisso? Tudo é pensado com as melhores intenções, e por isso a lei da compensação é a que mais se vê no relacionamento com os filhos nos dias de hoje. Ensinar requer tempo, dedicação, paciência, sacrifício. Tem de haver renúncias pessoais para que possamos estabelecer nos filhos um referencial de como cremos, daquilo a que acreditamos, os verdadeiros valores. Somos exemplos, ainda que os filhos nos presente momento vivam tudo diferente do que foi ensinado. A semente do bom exemplo está lá, e com a sua fé, orando sempre, ela brotará. Qual é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos? O que ele vai ter? O que ele vai ser? Amém? Fica para vocês a reflexão no dia de hoje. Bom dia e até amanhã.